faz mal. Duas gatas no banco de trás e não pode faltar um uísque preta gelada. Lupa na cara, só na contramão. Quatro bufados no paredão, com jet e ciano no engate da danada. Paredão, jet e ciano no engate da danada.